da minha vida. Me dê sua boca com gosto de mel. Eu te amarei de todas as formas, e amar assim é um mar de rosa. Eu te amarei de todas as formas, e amar assim, meu bem, é um mar de rosa. É de ver tão dengosa me dando carinho, oh, doce moça felina da minha paixão. É paixão, uma força estranha me faz delirar. O desejo chama quem nos chama. És a dona sozinha do meu coração. Me dê sua boca com gosto de mel. Eu te amarei de todas as formas, e amar assim é um mar de rosa. Eu te amarei de todas as formas, e amar assim, meu bem, é um mar de rosa. É te ver tão dengosa me dando carinho, oh, doce moça felina da minha paixão. É paixão, uma força estranha me faz delirar. O desejo me chama querendo te amar. És a dona sozinha do meu coração. Eu te amarei de todas as formas.